logo a humanidade vai ficar sem luzes. Vou enquadrar uma par de boys e discutir comigo. Vou quebrar seu tectoy, vou roubar seu MacBook. Isso difere mais que tiro e uma par de chute. Imagina, eu sem moradia e andar de trem. A solução é fazer refém da fuga com a vítima no próprio Citroën. Pra quem não ganha briga na FEMA, ritual satânico. O governo aqui planeja, eles vão matar sem dó e é certeza. Quem é antissistema, prepare-se. Microchip em troca de Ferrari. Várias almas se afogarão nos mares. Preciso de um pouco de luz pra clarear minha alma escura, pra iluminar os perigos que não se destacam nessas ruas escuras. Apetite eu tenho de monte, mas infelizmente o medo faz parte de mim. Coragem de dizer eu tenho sim, pois bateram no peito e chegaram logo ao fim. Chegaram logo ao fim. Apetite eu tenho de monte, mas infelizmente o medo faz parte de mim. Coragem de dizer eu tenho sim, pois bateram no peito e chegaram logo ao fim. Chegaram logo ao fim. Trombaram com ela virando a esquina, apagado. Maloqueiro que nem eu brilhar na noite se destaca. Covarde de farda, toma uma pá de rajado. Medo assombra essa quebrada. O medo é a sirene que te tromba na calada. O medo é viatura que obtém uma cor escura. Lá dentro tem uma rapa de safado. Fica em bolo e podre feito rato. Talvez eu deveria parar, engatilhar uma quadrada e se matar. Porque cansei de ver desigualdade. Só quem usa farda tem voz nessa cidade. Trabalhador, eles não têm dó. No enquadro, no seu bolso vai surgir uma par de B.O. É melancólico você na sua TV, assistindo e dizendo que pobre tem que se fuder. Eu no seu lugar deveria morrer. Você no meu lugar tem que tá com medo pra saber. Apetite eu tenho de monte, mas infelizmente o medo faz parte de mim. Coragem de dizer eu tenho sim, pois bateram no peito e chegaram logo ao fim. Chegaram logo ao fim. Apetite eu tenho de monte, mas infelizmente o medo faz parte de mim. Coragem de dizer eu tenho sim, muitos bateram no peito e chegaram logo ao fim. Chegaram logo ao fim. A minha forma de expressão foi declarada apologia. Pra aqueles que não sabem que a polícia mata todo dia. E quem não ganha bem não tem vez. Pra quem ingresso de cinema, se é o povo aqui que tá em cena. Luz, câmera, ação, lá vem o caveirão. Tiroteio e todo mundo pro chão. Essa cena não deu certo, mas quem off vai ficar sem palhaçada. Porque ficou sem graça. Se não houver desgraça, o diretor vai ficar sem emprego. Se não seguir corretamente o seu roteiro e a paisagem tem que ser de guerra. Coloca uma celebridade pra invadir favela. Seu S pra comunidade pobre continua falhando. E cada vez mais o medo continua assombrando. Temos que ser gladiadores, ir pra guerra e continuar atacando. Apetite eu tenho de monte, mas infelizmente o medo faz parte de mim.